Pessoas condenadas a até 4 anos de prisão, sem que tenham cometido violência grave ou ameaça, poderão realizar serviços comunitários em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Para isso, elas terão que ter as penas privativas de liberdade substituídas por prestação de serviços à comunidade. O acordo foi estabelecido nesta terça-feira, 17 de julho, depois de uma reunião entre a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, Departamento Municipal de Limpeza Urbana e Central de Penas Alternativas. Entre os serviços comunitários, os condenados poderão trabalhar nas unidades de conservação municipais, como parques e reservas biológicas. Além disso, poderão trabalhar em diversas praças da cidade, cuidando da limpeza dessas áreas e realizando atividades de prevenção a incêndios. A prestação de serviços à comunidade, mediante trabalhos que beneficiam o meio ambiente, já vinha ocorrendo nas transações penais em Juiz de Fora, mediante proposta da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente. Para o Ministério Público, em razão do acordo e com a intervenção da Promotoria de Execução Penal, amplia-se o leque de possíveis prestações de serviços ambientais, uma vez que a transação penal somente se aplicava aos crimes com penas até 2 anos. Agora será possível a destinação para serviços ambientais de qualquer pessoa que venha a ser condenada a penas de até 4 anos por qualquer crime que permita a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.